apenas em você. Só queria era te ver passar a tarde com você. Mas começou a chover e eu não consegui sair.